flutuando sobre seus pensamentos lentos, penso como entoar o meu canto, mesmo que muitas vezes atrapalhe meus planos, destruo seu encanto. Meu trampo, faço e refaço quantas vezes for necessário, bolo meu plano, sem prantos. Eu planto minha raiz, o que você me diz por enquanto, sobrevoando a cidade em cima do meu tapete mágico, rimando sem plágio. Da epidemia ninguém tá imune do ataque nem do contágio. Terrorista que vira fumaça e acorda debaixo da terra, mais bela que a fera, singela como a Cinderela exposta na tela. Seu tecido da capa do vestido que a traça rasga quando é farsa. A verdade é ocultada sem palavra de cara, disfarça usando máscara. O Zorro ficou mais famoso que seu parceiro tonto e o Besouro, porque deixou sua marca em cada ponto, até mesmo naquele feroz touro. Como Jesus Cristo disse para os seus discípulos antes do sacrifício: ide e pregai o evangelho a todos que encontrarem pelo caminho. Não busque na internet, tecle, não tente ampliar e nem tirar xerox. Não resista, desista de fugir, simplesmente se entregue. Sem estilo, eu tenho meu estilo, eu tenho meu estilo. Sigo meu caminho sem estilo, tô indo bem tranquilo. Confio em Jesus Cristo, sentido paraíso. Sem estilo, eu tenho meu estilo, eu tenho meu estilo, sigo meu caminho. Sem estilo, tô indo bem tranquilo, confio em Jesus Cristo, sentido paraíso. Antigamente minha mente frequentemente já tava pela raça miscigenada, por isso misturo rima sem parafina, nem brilhantina, batendo clara e agemada. Por falar em ovo mexido, meu prato preferido é lasanha com carne assada. Mas como a Tati só faz em data especial, é feijão e arroz desde a semana passada. Chega de aula de culinária, pois minha levada já tá meio cansada, eu rimo. Me vê um dog por favor, mas sem mostarda de batata palha. Se ainda não ouviu nada semelhante, dê uma salva de palmas e se levante. Mais pesado que um elefante, meu som é contagiante, não perca a chance, cante. Sem chance pro camaleão que ficou doido quando lhe contaram a novidade, que o pernilongo faminto tá sorrindo, servindo pra sempre a majestade. Com o microfone zoado, mesmo assim não me embaraço, esculacho. Mas tô pertinho de fazer uns jazz podre, tipo meu amigo aclamado Medrado. Um abraço. Sem estilo, eu tenho meu estilo, eu tenho meu estilo, sigo meu caminho. Sem estilo, tô indo bem tranquilo, confio em Jesus Cristo, sentido paraíso. Sem estilo, eu tenho meu estilo, eu tenho meu estilo, sigo meu caminho. Sem estilo, tô indo bem tranquilo, confio em Jesus Cristo, sentido paraíso. Pode fazer espetinho de bonequinho, mas será impossível alguém dormir tranquilo. Principalmente parente, amigo, inimigo, vizinho, conhecido, ou até mesmo aqueles que são desconhecidos. Em cima da base, sem crase no ar, frase ungida, destruindo obra maligna. Chega de inveja e cobiça, faz sua cara, dispara, que eu venho de tempo fazendo a minha. Poesia concreta, metáfora ou alguma parábola sem legenda. Assim será, até que você aprenda, não copiar, entenda, crie sua própria lenda. Se quer achar algo parecido comigo, se junte aos historiadores que estão no Egito. Há milhares de anos, arqueólogos procuram fragmentos de fósseis perto do rio Nilo. Dormindo tranquilo, descobrindo vários versos, um novo dialeto. Deslizo sobre o tema, escrevendo a caneta, tipo Rubinho Barrichello. De belo não tenho nada, mas minha audácia significa minha conquista. Ao invés do choro do tribalista, prefiro ouvir a voz da minha sobrinha Sabrina. Vai, filha, canta contigo, vai. Vai, tá gravando CD. O tio Eric não bate não. Canta, filha, vai. Ah, não vai cantar? Bem tranquilo, confio em Jesus Cristo, sentido paraíso. Sem estilo, eu tenho meu estilo, eu tenho meu estilo, sigo meu caminho. Sem estilo, tô indo bem tranquilo, confio em Jesus Cristo, sentido paraíso. Thank you.